queres outra coisa depois de provar. Fique em sintonia com o canal 2. E de ti aceito o que vier, menos solidão. Me promete tudo outra vez, a esperança louca de um talvez. Me basta a ilusão. Só te peço um brilho de um luar. Eu só quero um sonho para sonhar. Para mim, eu só quero um tema para viver, verso de um poema para dizer que eu te aceito assim. O que eu sei é que jamais vou te esquecer e me agarro nessas fantasias para sobreviver.

pedrinha de Portugal. Do fado, és a madrinha, madrinha de Portugal. Amália, tu é rainha, rainha da canção tradicional. Do fado, és a madrinha, madrinha de Portugal. Thank you.